se sob o sol, os olhos na cruz. Os heróis do bem prosseguem na brisa da manhã. Vão levar ao reino dos minaretes a paz na ponta dos arietes, a conversão para os infiéis. Para trás ficou a marca da cruz. Na fumaça negra vinda na brisa da manhã. Ah, como é difícil tornar-se herói. Só quem tentou sabe como dói vencer Satã só com orações. Deus, tudo vê. Ei, anda, pacataranda, que Deus, tudo vê. Deus.